Rádio TV Mundo Novo. Rádio TV. Rádio TV. Rádio TV Mundo. Rádio TV Mundo. Vai gravar isso aí. Aos vivos, às vivas, às vives. O primeiro programa em Portunhol Selvagem do planeta Terra, todos os sábados das 7 às 8 da noite. Boa noite, Vila Anglo brasileira. Boa noite, Vila Anglo. Aqui é a Laura Corcuera falando desde o estúdio da Rádio TV Mundo Novo, aqui na rua Mundo Novo, para o bairro Vila Anglo brasileira. Esse bairro lindo onde moram mais de 10 mil pessoas aqui na zona oeste de São Paulo, sudeste do Brasil. E aqui é a Silvia Nogueira falando do meu cafofo. Pois é, gente, estou quarentenada na Barra Funda porque eu precisei acompanhar minha mãe no hospital. Hoje é sábado 29 de agosto de 2020, Sol em Virgem, e nós estamos fazendo uma experimentação experimental do processo já experimental. A minha companheira Sil está em casinha. Nós estamos fazendo uma escuta muito, muito profunda. Eu aqui no estúdio, ela da sua casa. Hoje é o último sábado de agosto, na reta final deste inverno confinado. É Dia Nacional da Visibilidade Lésbica. E você que anda acompanhando a gente aqui no Aos Vivos, já sabe que a gente tem feito uma coleção de palavras para o mundo novo. Inspiradas por Manuel de Barros, preferindo a função brincativa e não a explicativa da palavra. Temos vivido de soluções. E que mais, Silvia? Instituímos o novo INDRA, o Instituto Nacional de Decolonização e Reforma Agrária. E também que mais, Lau? Mandamos nossos cotobraços e abravelos às ouvintes. Memoramos com os ouvintes, os vizinhos, os amigos, condôminos, para sempre lembrar que toda comemoração é coletiva. É isso, Sil. E hoje, as palavras que a gente trouxe para criar com vocês mais sentidos para o mundo novo são... Verbilhão. Verbilhão. Verbilhão. Nesta semana, fui tragada por uma baita verbilhão. E eu tive uma semana muito atribulada e foi bem no meio do redemoinho que essa palavra me apareceu. Sou ali. Soou em meio à vertigem, aos abismos do turbilhão. Essa palavra potente, Silvia Nogueira, é cheia de voltas e abismos, que até sugere cor, verbilhão, vértigo, torbellino, verbilhão. E você aí que está nos ouvindo, que sentido que você daria a ouvir essa nova palavra? Só um parêntese, Silvia. Sinônimo de verbilhão é turbigem, que em portunhol selvagem dá para escrever de dois jeitos, turbigem ou turvigem. É, nós estamos aqui no meio do verbilhão, hein, Lau? Verbilhadas num verbilhão. Você está também aqui na Vila Anglo brasileira no meio de um verbilhão também? A gente quer saber o sentido que você dá para esta nova palavra, verbilhão. Então, pessoal, ajuda a gente a construir o significado dessa palavra. Bora junto fazer as palavras do mundo novo, né? Que essas palavras velhas já estão tão gastas. Fala aí para a gente qual o sentido que você dá. Manda um sapo e fala com a gente. Manda um beijo, um cheiro, um abrabelo para amigas. Manda dicas, sugestões, tua música, receita. O que você tiver vontade. Coloca a sua voz na rádio. E claro, diz pra gente o que te vem na cabeça quando você ouve a palavra nova. Verbilhão. Verbilhão. Pode nos enviar um áudio para o nosso SAP da Rádio TV Mundo Novo, que é o número 99-8247-909. A Sil já sabe isto quase de memória, né? 99... Quase. 99-8247-909. E aí, ou pelo mail também. Nós agora temos um mail que é rtvmundonovo@condo.org.br. Isso aí, Rádio gente. TV, vem com a gente, né? Na próxima TV, hora. Rádio TV Mundo. Rádio TV Mundo. Rádio TV Mundo. Vai gravar isso aí. Covid-19. Uma notícia boa. Segundo dados do governo paulista, houve uma redução de 19% no registro de óbitos na variação de 14 dias. No instante, a comunidade científica pede para continuar todas as medidas de isolamento, porque ainda a pandemia está em níveis muito altos e a gestão da pandemia não está controlada. Hoje, o Brasil tem quase 120 mil mortes por Covid-19, por coronavírus, e confirma estabilidade em patamares altos. Números têm quedas eventuais e tímidas e não mantêm tendência, mas as pessoas infectadas quase chegam aos 4 milhões de pessoas. Segundo dados divulgados pelo Conselho Nacional de Secretários de Saúde, o CONAS, nesta sexta-feira, 28, o total de mortes pela Covid no Brasil chegou a 120 mil, gente. Desde a quinta-feira passada, foram confirmados 922 novos óbitos. Dados ainda não consolidados da semana indicam que a média diária de casos fatais deve continuar superior a 900, gente. A análise da Fundação Oswaldo Cruz, a Fiocruz, mostra que a pandemia mantém um padrão de estabilidade em número alto de infectados e mortos a cada 7 dias. Entre povos originários, a emergência também continua. Já são quase 29 mil casos confirmados e 800 mortes, segundo a Articulação dos Povos Originários do Brasil, a APIB. No início da semana, o mundo se deparou com a confirmação do primeiro caso do mundo de reinfecção pelo colonial vírus, que foi registrado em Hong Kong. A partir da informação, começaram a surgir notícias de situações semelhantes na Holanda, na Bélgica, Estados Unidos e também no Brasil. A possibilidade que uma pessoa fosse contaminada mais de uma vez não era descartada pela comunidade científica, mas a oficialização dos casos coloca os pesquisadores e todos nós, né, gente, em alerta. É isso, a nossa companheira Sil Nogueira, só por passar um dia no hospital acompanhando a sua mãe, agora está ficando em quarentena durante 14 dias. Ela não vai vir aqui no condô. Então a gente precisa se cuidar e ter uma responsabilidade que vá além dos interesses pessoais. É uma oportunidade para trabalhar tudo isso que talvez antes deste vírus passava mais superficialmente pelas nossas vidas, porque agora não é uma questão de confiança como a gente, não é uma questão de cuidado. Ficar em casa, se você puder, é uma questão de cuidado, de se cuidar você e cuidar a gente que está no seu alrededor. E não podemos deixar aqui de mandar o nosso abravelo forte para todas as pessoas que continuam perdendo aí, que perderam, continuam perdendo seus entes queridos, né, durante essa pandemia. É isso, Sil. Aqui nós sabemos que as mortes e as doenças não são números, são vidas, pessoas, histórias de vida, e que estão atingindo e nos afetando muito, mesmo se não conhecemos essas pessoas. Desde aqui vai toda a nossa solidariedade e nosso carinho. Verdade, Sil? Isso mesmo, gente. Beijo para todo mundo aí, o nosso apoio, nossa solidariedade e o nosso grande abravelo, bem gostoso, bem comprido. Sempre existem formas de fazer as coisas procurando os cuidados para toda a gente. E agora não dá para ser imprudente, para arriscar, porque não, mesmo se as políticas, não só deste governo do Brasil, mas de muitos lugares do planeta, minimizam direta ou indiretamente a gravidade deste vírus, não dá para subestimar a capacidade letal e os efeitos de um vírus que ainda não conhecemos, né? A comunidade científica está investigando, pesquisando express, a um ritmo grande, mas estamos ouvindo já da comunidade científica um planejamento de calendário de 2 anos, né, para para nosso, para trabalhar na vacuna, na vacina, né, Silvia? Você disse vacina? Vacina. Na vacina. Mas também para saber, né, conhecer os efeitos deste novo coronavírus, que é o Covid-19, né, Sil? Isso mesmo, pessoal. Vamos se cuidar, cuidar de quem a gente ama, cuidar dos nossos amigos e cuidar também de todas as pessoas estranhas que você não conhece ainda, que poderia aí ser uma pessoa muito importante na sua vida. Né? Vamos cuidar um do outro. É isso, Silvia Nogueira. Aqui agora somos 7:10 da tarde e temos coisinhas para falar do bairro Milagro Brasileira. Você ontem viu a lua grande e linda despontando no céu da Vila Ângelo? Na verdade, eu estava aqui na Barra Funda, como sigo, né, confinada, mas eu vi essa lua linda no céu daqui. E você sabe que em muitas línguas originárias, espalhadas aí pelas terras da nossa Pindorama, Brasil, que em vez da gente dizer que se passaram tantos dias, muitos povos da floresta dizem que se passaram muitas luas. E como de costume, passadas 7 luas, a gente, mais uma vez, recomendando as delícias e negócios das nossas ouvintes e amigas do bairro. Os salgados da Fran, os bolos da Silvana, a lojinha da Cláudia e também da Dona Maria, os conselhos da Maria da Penha, as sonrisas de todas as vizinhas, e também as pipas, a molecada. Isso mesmo, pessoal. Aqui no Condô continuam as delícias panificadoras da Tabata e também os brignoles da Juju. Ah, sim. É, comprado pequeno, gente. Vamos a se ajudar e a criar uma rede de colaboração entre vizinhas do bairro para todo mundo ficar bem. Condô Cultural. Muro velho caendo, cuidado, muro velho caendo, mundo velho caendo, cuidado, muro velho caendo, mundo velho caendo, cuidado. Adorei a sua performance, Lau, é isso, gente, uma mensagem poética para uma nova era e para a rua Mundo Novo. Se você passar pela calçada, cuidado, no número 342, que é o nosso muro velho, o muro do condô precisa de muita atenção e cuidado. Fica longe, toma distância de alguns metros, assim como a gente toma distância com as pessoas nessa pandemia do colonial vírus. É aí, a gente tem uma ideia de ajudar mais para frente a reformular esse muro, esse mundo. Mas aqui estamos ainda neste momento de digestão e de aceitação que o muro velho, o mundo velho, está caindo, né? Mais isso, coisinha. Isso a gente traz palavras novas também, né, Lau? Sim, Silvia Nogueira, sim. Mais coisas do condô. Bambu e folha seca para o novo jardim. Hoje, o Caco, a Jéssica, o Mal, o Max, a Uli, a Marina e o Gre, que são os moradores da Casa do Condô, se organizaram para cortar 1.260 pedacinhos de bambu de 50 centímetros e agora a gente precisa fazer as pontinhas deles. Os toquinhos do bambu vão cercar os canteiros do novo Jardim das Delícias. A gente já falou do jardim nos aos vivos, também com a Jéssica. Tudo que a gente vai plantar vai estar cercado por bambus. A gente recebeu um edital emergencial da Secretaria de Cultura. A gente, a vez passada, né, no último aos vivos, a gente tinha o que memorar com vocês, né? Comemorar aí coletivamente. E a gente hoje também comemora esse edital emergencial da Secretaria da Cultura. Que é uma ajuda emergencial mínima para pagar as contas deste centro cultural e artístico que agora continua fechado ao público. Isso mesmo, pessoal. Para a gente é muito bem-vindo, porque é difícil manter um espaço desse tamanho e ele precisa, um espaço de resistência que precisa continuar existindo e resistindo. Toda a força dos vizinhos, dos amigos, da comunidade, dos ouvintes. E, bom, Lançamento da Rádio TV Mundo Novo na web do Condor vai acontecer já no próximo setembro. Fiquem atentas, vem aí muitas novidades. E hoje uma notícia muitíssimo importante, Lau. O 14º aniversário do nosso querido Max Husser. Parabéns, Max Husser. 22, não são 24, são 24, 24, 24. Aniversário de 24. Max Husser, este músico radialista da Rádio TV Mundo Novo, que fez toda a locução e a dinamização do Farrapo Records especial na semana passada. Foi incrível, né? Passagem que não ouviu ainda, entra no site, na página do Condor e trata de ouvir. Toda esta galera, o Max já está mais perto do quarto do siglo, né? Com 24, o próximo quarto do siglo. Quase, tá chegando. É isso, gente. Agora vocês vão ouvir uma vinheta que talvez já resulte familiar aqui na Vila Anglo. Vozes do Bar. Boa noite, Vila Anglo-Brasileira. Aqui é a Juliana Notari, aqui do ladinho da Laura Corcoeira, nos estúdios da Rádio TV Mundo Novo. Como vocês estão? Eu estou bem, resistindo, confinada ainda e pensando positivo, né, gente? Olha só, hoje eu tenho muitas mensagens, eu tenho música. Então, eu vou começar com a Melina. A Melina mora aqui na Vila Anglo, ela é cantora. E ela mandou uma música para a gente escutar. A música chama Rosas Líquidas. É uma música de autoria da Melina Mulazani e do Luciano Fatini. Do disco Uma História Úmida, com Melina Mulazani, Luciano Fatini, Matê Maniabosco, Gustavo Biscuit, participação especial do Manuel Cordeiro, um mestre aqui, morador da Vila Anglo. Vamos escutar? Tem horas no mês que são vermelhas. Doce ou não? Tem horas no mês que são vermelhas. Doce ou não? Que regras contam rosas de silicone, rosas líquidas. De Dona Maria Bueno. Que regras contam rosas de silicone, rosas líquidas, buquês de Dona Maria Bueno. No municipal, a morte, o vale que desce a rua, o cheiro dos bares, magnólias ao cruzar o caminho. Espada cortando o céu. Oh, espada cortando o céu. Vai amanhecer a tua cara. Tá amanhecendo a tua cara. Vai amanhecer na tua cara prata. Tem horas no mês que são vermelhas, doce ou não. Tem horas no mês que são vermelhas, doce ou não. Que regras contam? Rosas de silicone, vale que desce a rua. O cheiro dos bares, magnólias ao cruzar o caminho. Lua espada cortando o céu. Lua espada cortando o céu. Vai amanhecer, a tua cara tá amanhecendo. A tua cara vai amanhecer, na tua cara. Olha só, Melina, que lindeza. Melina, muito obrigada. Muito obrigada. E que mande mais músicas aqui. A Melina é moradora do bairro, bairro da Vila Longa Brasileira. Tem muitos artistas, muitas pessoas sensíveis. Agora, a gente vai escutar a mensagem da Maria da Penha. Maria da Penha foi entrevistada aqui faz 2 semanas. Ela é moradora da Bica de Pedra, é uma moradora histórica do bairro. Fala com a gente, Maria da Penha. Boa noite, Ju. Boa noite, Laura. Boa noite, Silvia. É, eu tinha gravado uma mensagem antes, mas resolvi gravar de novo. Ju, eu queria mandar sim um recadinho para os moradores do nosso bairro Vila Anglo Brasileiro, para vir experimentar as comidinhas da Fran. E quero parabenizar a Fran hoje, que a Fran hoje fez uma galinha caipira maravilhosa. E tem tortinhas de vários sabores, empadinha, coxinha, risole, bolinhos de carne, muito salgado. E vou te falar, a Fran tem uma mão maravilhosa para cozinhar. Vem, pessoal, experimentar. Mas venham de máscara, sem aglomeração, lava bem as mãos, muita água e sabão. E quero mandar um abração também para Sandra, minha vizinha. E falar também pro pessoal que a Sandra tá vendendo molho de pimenta. Para quem gosta de pimenta, é uma maravilha. Muito saborosa o molho de pimenta dela, muito bom mesmo. Quem quiser experimentar, a Fran também está vendendo os molhos de pimentas da Sandra. Por favor, pessoal, vamos ajudar a Sandra. A Sandra também é uma pessoa batalhadora. E se a gente comprando, a gente está ajudando. Mas o principal, o meu recado principal é para que se cuidem muito. Se cuidem muito bem, porque o negócio não é brincadeira. Vamos lavar sempre as mãos, usar máscara, álcool em gel, evitar tumulto, mutirão de pessoas tudo junto. Vamos conversar, bater papo, mas uns 2 metros de distância já tá bom. Já ajuda. E o uso da máscara, gente, é essencial. Por favor, não deixe de usar máscara. Por favor, mesmo. Não tenha dó. Lave sempre as mãos com muita água e sabão. Beijo, meninas. E um ótimo programa para vocês, viu? Um beijo, Maria da Penha. Olha só quanta informação importante nesse recado da Maria da Penha. A solidariedade, gente, e a economia solidária é muito importante. Então, pimentinhas da Sandra, comidas maravilhosas da Fran, tudo na rua Bica de Pedra. Um beijo para você, Maria da Penha. Agora, a gente vai escutar o recado da nossa companheira Eneida. Oba, eu quero pimenta, eu tô no Cambuci, Eu quero uma pimenta aqui, mas eu vou já já buscá-la. E não se preocupe não, a máscara vai estar no rosto e não na mão. É, Neida, que linda! Olha, Sandra, reserva aí uma pimenta para Eneida. Agora, um recado do Caio Bars. Caio Bars é morador também aqui da Vila Anglo. O pai do Caio, ele fez uma homenagem, a gente escutou esses dias. Ele nasceu aqui na Rua Mundo Novo. O Caio está com um projeto novo que chama Quarentemas. É um experimento audiovisual cantado de máscara. Ele vai falar um pouquinho com a gente agora. Oi, Ju. Oi, todo mundo da Rádio Móvel Mundo Novo. Aqui é o Caio Bars, cantor, compositor, morador aqui da Vila Anglo, nascido e criado. E esse projeto que eu fiz agora chama Quarentemas. Ele foi um experimento musical, que são duas canções que eu compus durante esse período. Uma que fala sobre o novo normal, outra que fala sobre as perdas, né? O luto. E o experimento foi o seguinte, foi gravar essas canções seguindo as estéticas que a gente tem hoje em dia. Então, quais foram, né? Uso da máscara. Então, eu cantei usando máscara. Então, como trabalhar essa estética, né? Da voz filtrada pela máscara. Como ela mexe na articulação do cantor, né? Da fala. Mas no canto a gente usa mais, né? A gente deixa isso mais aparente. Então, outras estéticas foram gravar a canção num take só, e como se fosse uma live, né? Como a gente tem agora, tudo ao vivo, né? Sem edição, né? Sem pré-edição no estúdio, pós. Então, não teve muito... Não mexi muito na música depois da gravação, a não ser na busca da sonoridade que trouxesse um pouco mais essas sujeiras, né, das transmissões ao vivo e do abafamento da voz, né? Então, a parte sonora da experiência foi essa. E na parte visual, tem dois lyric videos, né? Saiu com dois lyric videos, que são os takes reais da gravação da música, com projeções em cima, né? Do novo normal, são projeções de diversos absurdos, né, que a gente tem vivido esses últimos tempos. E de por perto são projeções de pessoas, né, nossos contemporâneos, irmãos, irmãs, né, que perderam a vida por conta dessa pandemia e por conta da falta de capacidade, né, do nosso governo de lidar com isso. Então é uma homenagem, né, uma canção homenagem. Existem pessoas mais conhecidas, pessoas nada conhecidas, né, em termos de fama, em termos de notoriedade social, mas muito importantes para cada um do seu círculo, né? E o experimento, então, é esse. O Quarentemas tem essas duas canções. É importante, é legal de ver no YouTube com os clipes, mas também está nas todas as plataformas. É um experimento audiovisual, tá bom? Obrigado, gente. Continuem com a rádio, continuem expandindo a rádio. E eu fico muito contente de a gente ter uma rádio comunitária aqui. Eu que também sou de rádio, né? Tenho um programa lá na Rádio USP. Então, acho o máximo, assim. Sou apaixonado por rádio também. Parabéns para todos aí que fazem a Rádio Móvel. Abraço. Um abraço, Caio. Daqui a pouco a gente vai te convidar aqui para uma entrevista. Obrigada. Gente, Quarentemas. Procurem no YouTube Caio Bars. A dica aí do Caio. Obrigada, Caio. Agora, a gente vai escutar uma mensagem da Cláudia. Só um minutinho que eu tô procurando a mensagem da Cláudia, que é ao vivo, né, gente? Onde está você, Cláudia? Bom, enquanto eu procuro a mensagem da Cláudia, achei. Aqui, Cláudia, fala com a gente. A Cláudia, ela é filha da Fran. Vamos escutar. Atenção, galera da Pompeia, aqui é a Cláudia. Eu falo de Embu das Artes, mas o nosso coração, eu digo o nosso porque o meu e o meu esposo Rogério, que nasceu e foi criado aí na Bica de Pedra, hoje mora aqui no Embu. Mas os nossos corações estão aí, com todos vocês que estão ouvindo a rádio. Sucesso absoluto para a Rádio Novo Mundo. Quem quiser uma cervejinha gelada, vai lá no Bar da Fran, Bica de Pedra, 132. Um grande abraço para todos. Sucesso, galera da Rádio Novo Mundo. Sucesso. Deus abençoe todos vocês que fazem o programa. E a gente aqui de Embu das Artes está sintonizado. Tá? É o Rogério, filho da Maria, e eu sou a Cláudia, filha da Fran. Filha da Morada. Tamo junto aí com a Rádio Mundo Novo. Mais uma vez e sempre, vamos desejar sucesso ao trabalho de todos vocês. Um beijo, Cláudia, um beijo aí para todo mundo do Embu das Artes. E é isso, gente. Hoje foram essas mensagens, eu queria dizer para vocês que no meio de setembro começaremos com um programa que eu vou fazer, que chama O Sonho da Serpente. E quem tiver com os sonhos ativados nesses últimos tempos, manda para mim, conta para mim esse sonho. Um beijo e até a semana que vem. Você tem sede de quê? Você tem fome de quê? A gente não quer só comida, a gente quer comida, diversão e arte. A gente não quer só comida, a gente quer saída para qualquer parte. Comida, a gente quer bebida, diversão, balé. A gente não quer só comida, a gente quer a vida como a vida quer. Bebida é água, comida é pasto. Você tem sede de quê? Você tem fome de quê? A gente não quer só comer, a gente quer comer e quer fazer amor. A gente não quer só comer, a gente quer prazer pra aliviar a dor. A gente não quer só dinheiro, a gente quer dinheiro e felicidade. A gente não quer só dinheiro, a gente quer inteiro e não pela metade. Balé, como a vida quer. E aí, nós ouvimos a clássica banda de Titãs com o tema Você Tem Fome de Quê? Para apresentar conosco a Ariela Doc, cozinheira, comunicadora, artista, dona de casa, especialista em trabalhar a relação entre comida e cultura. Boa noite, Ariela. Criadora do programa radiofônico quinzenal Você Tem Fome de Quê? Que vai ser apresentado no próximo mês de setembro na Rádio TV Mundo Novo. Boa noite, Ariela. Vocês estão me ouvindo? Estou te ouvindo bem. Vocês estão me ouvindo? Aqui estamos fazendo uma experimentação das duas casas, um estúdio, as três juntas. Eu tô ouvindo, mas eu tô ouvindo um pouco de eco. É aí. Tá bom. Eu também tô agora ouvindo um pouco de eco, mas vamos lá, vamos ver se a gente consegue conversar um pouquinho, né? Muito maravilhoso receber você aqui, estamos todas muito felizes. E a gente queria saber um pouquinho aí, que você conta pra gente como que você tá vivendo a pandemia. E aí depois a gente conversa um pouquinho também sobre esse programa, a proposta do programa que você está trazendo aí. Legal. Bom, primeiro, muito obrigada pelo convite. Adorei o convite. Tenho ouvido vocês aqui em casa também, aos sábados. É uma delícia ouvir aos vivos. Gosto muito. E, bom, como eu estou vivendo a pandemia, em isolamento, né? Infelizmente, é o jeito que a gente tem que viver. Então, eu, com meu companheiro, meus dois filhos, a gente mora aqui na Vila Anglo já há mais de 15 anos, e a gente está em isolamento, porque é o que a gente pode fazer nesse momento. E como eu sou professora também, eu tenho dado aulas online, pela internet, para os meus queridos aluninhos. E morrendo de saudade, aluninhos porque são pequenos, eu dou aula para crianças. Então, morrendo de saudade deles, de apertar aquelas bochechas gostosas. E você dá aula de quê para a criançada? Então, a gente tem um projeto que chama Comida e Cultura, e a gente está em duas escolas aqui em São Paulo, numa delas a gente está no currículo mesmo. Então, a gente dá aula de culinária para crianças de 1 até 10 anos. Então, todas as semanas, elas têm uma hora de aula com a gente, eu e a Priscila, que é minha companheira nesse projeto. E a gente ensina as crianças a cozinharem e também a entenderem o alimento, assim, de forma completa, né? Todo o sistema alimentar. Então, entender onde o ingrediente que a gente está usando foi plantado, quem são os personagens, quem são as pessoas, né, que plantam essas comidas, quem é que cuida, como é que cuida, como é que esse alimento chega até a gente, que pegadas a gente vai deixando aí até o alimento chegar, que a gente faz com o resto do alimento que a gente joga no lixo. Será que a gente precisa jogar tudo no lixo? Será que a gente pode compostar? Será que... Para onde vai esse lixo, né? Então, um trabalho maravilhoso e essencial, me parece, né? Que dá uma noção até já desde pequeno para a criançada. E deve ser uma delícia também trabalhar com a criançada com essa questão da comida, né? Que é o que forma, né, todos nós. A gente é o que come, dizem, né? Pois é, eu acho que é fundamental a gente entender que, através da comida, que a gente, né, se alimenta normalmente pelo menos umas 3 vezes por dia, quando a gente pode, né? Então, é uma coisa que a gente faz junto e que a gente, às vezes, faz separado nessa loucura da vida, corrida de uma cidade, de uma metrópole que nem São Paulo. Mas, através do alimento, a gente consegue entender um monte de coisas, né? Entender que as coisas estão todas interligadas, né? E entendendo todo o trabalho que tem por trás de você plantar um alimento, você começa a entender também toda a questão do consumo, né? Será que a gente precisa consumir tudo isso que a gente consome aqui? Será que a gente pode consumir menos? Será que a gente pode desperdiçar menos? Então, através do alimento, a gente pode ter consciência de um monte de coisas que a gente vive no dia a dia, né? Além de ampliar repertório, além de entender que a gente pode comer comida fresca, que comida fresca é comida de verdade, que a gente não precisa ficar comprando esses alimentos prontos e preparados que a indústria quer vender para a gente o tempo todo, que fazem mal, que não nos nutre, né? Que deixa a gente aparentemente sem fome, mas deixa a gente doente, né? A gente vai adoecendo aos poucos. E durante esses meses, Ariela, você que é mãe, que está aí morando com duas adolescentes, crianças adolescentes, e trabalhando também com elas através das aulas, como está observando a reação das pessoas mais jovens, né, nesta pandemia, e mesmo também se existe uma relação que pode ser canalizada justamente com isso que nós comemos, com essas ações cotidianas, né, que têm que ver com os cuidados, né, de cozinhar, de limpar, de reciclar, porque os adolescentes talvez agora estão sempre estiveram um pouco invisibilizadas, né? Mas agora, nesta pandemia, eu acho que tem que ser bem duro para elas, né? Estar passando tudo isto. É bastante difícil. Eles têm tido aula online, os dois. Eles estudam escolas diferentes, mas eles estão os dois nessas aulas. E o ritmo todo mudou da família, da casa, né? Então, a gente teve que se adaptar a essa nova realidade. E o que eu sinto, a gente criou algumas rotinas aqui em casa. Então, no primeiro mês, a gente fazia até uma leitura coletiva juntos, para a gente ter um momento da família, porque cada um no seu celular, ou no computador, ou, né? Então, a gente criou esses, enfim, essas rotinas, e também de limpeza, quem que limpa o quê, quem vai lavar a louça, quem que vai preparar a comida. Então, por um lado, isso foi interessante, mas está todo mundo bastante cansado. Eu sinto que eles têm saudades de estar com os amigos, de não estar tanto com a família, né? Porque é difícil você ficar o tempo todo com o pai, com a mãe, por mais que a gente se dê bem. E a gente também, né? Ficar só com os nossos filhos também é difícil. Então, eu entendo que está todo mundo bem cansado, mas, ao mesmo tempo, eles têm uma compreensão muito racional de tudo que está acontecendo. Eles percebem muito bem o perigo que é realmente estar junto dos outros, e que é um perigo para o outro também, né? Não só para você, não é um perigo. Eles são jovens, eles têm, graças a Deus, têm saúde, enfim, mas é um vírus que a gente não sabe, né, como lidar. O que vocês vêm falando bastante aqui no Ao Vivos, né? A ciência não sabe, não conhece ainda ele direito. Então, às vezes pega uma criança de um jeito estranho e também dá ruim, às vezes pega uma pessoa não tão velha e também dá ruim. E a gente tem um monte de família, e de avós, e de tios, e de amigos mais velhos. Então, eles entendem muito bem a importância desse isolamento. Mais até do que a gente. Eu acho que, às vezes, eu falo, ai, vontade de sair na rua, abraçar todo mundo. E eles falam, mamãe, calma, não pode. Paciência. Ajudam a se cuidar, né, coletivamente. Muito. Muito bonito isso. E bonita essa história que você contou também da leitura coletiva em família e das coisas que vão sendo resgatadas ou redescobertas, né? Nesse tempo de cuidados tão necessários e de paciência e serenidade que a gente às vezes não sabe de onde tirar, né? E a gente tem feito coisas até engraçadas do tipo brincar de esconde-esconde. Uma coisa que eu não fazia, acho que mais de 20 anos, pelo menos, e a gente brincou de esconde-esconde dentro de casa, um espaço pequeno, e foi super engraçado, porque, né, a gente não tinha também, onde se esconder. Talvez não brincassem há tantos anos, assim, que maravilhoso. Então, isso tem coisas que têm sido divertidas. É um momento para trabalhar a paciência, canalizar as frustrações e também, com todo o amor e a criatividade, tratar de fazer coisas cotidianas que alegrem nossa anima. E você está criando uma coisa muito bonita que vai ser apresentada no próximo mês aqui na Rádio TV Mundo Novo, que é um programa radiofônico quinzenal que se chama Você Tem Fome de Quê? E nós gostaríamos de ouvir um pouco o que vai acontecer com esse programa. Certo. Então, a gente, desde o início da pandemia, a gente tem dado Comida e Cultura, né, que é esse projeto de alimentação para as crianças, tem dado as aulas online e a gente tem feito entrevistas através do nosso canal do Instagram, que é @projetocomidaecultura, com pessoas ligadas ao tema da alimentação, da educação e da cultura. Então, tem entrevistas muito incríveis com pessoas incríveis também, desde artistas, gente ligada à política, gente ligada a restaurantes, enfim, uma série de pessoas. E no final das pautas, eu sempre pergunto para as pessoas, virou um bordão do programa, né? Você tem fome do quê? É a minha última pergunta sempre. E daí, quando surgiu essa história da Rádio TV Mundo Novo e conversando um pouco com o Caco e com a Jéssica, eles falaram, puxa, você não quer trazer as entrevistas? E aí, eu e o Daniel, o Doc, também, que é músico e é meu irmão, e é meu vizinho, somos todos moradores aqui da Vila Anglo, a gente pensou em criar um programa para Vila Anglo mesmo, a partir dessas entrevistas do Comida e Cultura. Então, a gente criou esse programa, que chama Você Tem Fome do Quê?, onde a gente está editando essas entrevistas. Não é um programa jornalístico, nem assim, investigativo, mas é um programa informativo, né, de realmente uma com bate-papo, né? E ele vai ser entremeado com músicas de músicos aqui do bairro. Então, e vão ter umas outras surpresinhas aí no meio do caminho, que eu não vou contar tudo também. Mas é uma coisa para vocês ouvirem e se divertirem e se entreterem nesse tempo e verem que tem muita gente aí boa, querendo fazer coisa boa e que tem fome de um monte de coisa legal. Que massa, Ariela. Eu queria perguntar para você uma última questão. Você, Ariela, tem fome de quê agora? Ai, que legal. Também quero saber. Olha, são tantas fomes. Nesse momento eu estou faminta, porque a gente está aí num momento muito difícil com essa pandemia. Então, eu tenho fome de um governo decente, né? Porque eu acho que a gente realmente está num desgoverno total, o que agrava muito mais a nossa situação, né? A pandemia está no mundo todo, mas aqui a situação é gravíssima. Eu tenho fome de equidade racial, eu tenho fome de justiça social. Eu quero muito que esse projeto nosso, Comida e Cultura, entre em todas as escolas do país. É uma coisa megalomaníaca, mas não é para mim, não é porque eu quero estar nesses lugares, mas é porque eu acho que, através do alimento e desse entendimento, e através da educação das crianças, a gente pode realmente transformar a nossa sociedade e o nosso planeta num lugar que o ser humano possa estar junto, voltar a ser natureza, né? E voltar a viver em comunhão com todos os seres que habitam aqui no planeta, porque o planeta vai continuar, mas a nossa espécie eu não sei, né? Então eu queria que a nossa espécie continuasse em comunhão, é isso. Nossa, é muita fome, né? Muita fome, mas muito recíproca. Compartilho desse prato. Que bom. E acho que a gente precisa multiplicar mesmo, para que todo mundo consiga um pouquinho de alimento tão fundamental como esse, né? Eu tô louca agora para logo chegar a estreia desse programa e a gente poder ver os primeiros programas E aí também escutar o bairro, os vizinhos, né, que eles têm a dizer aí. Nossa, vai ser um prazer poder ouvir as pessoas e elas dizerem o que elas acham da fome dos outros. Maravilhoso. Prazer, uma alegria imensa te ouvir aqui. Que bom. Obrigada, meninas. Muito obrigada, Ariela, Doc. Foi um prazer. Vamos a ficar em contato e vamos a continuar aqui fazendo a Rádio TV Mundo Novo juntas, né? Isso mesmo. E uma próxima, contem comigo. Quem sabe seu irmão também não vem conversar com a gente um pouquinho e contar a experiência dele a partir do com trabalho. Com certeza. Até mais, Ariela, Doc. Um beijão, vou continuar ouvindo vocês. Um beijão para todos os vizinhos da Vila Anglo. Eu amo muito esse bairro e estou muito feliz que essa rádio, essa TV chegaram aqui. Maravilhoso. Obrigado, Aueté. Beijo. Beijão. Nós falamos aqui com Mariela Doc, cozinheira, comunicadora, educadora, artista, dona de casa e moradora do bairro Vila Anglo brasileira. Las histéricas somos lo máximo. Extraviadas, boyeristas, seductoras, compulsivas, finas divas arrojadas al diván de Freud y de Lacan. Ay, Segismundo, cuánta vanidad. Infantiloide y malsano, el orgasmo clitoriano. Ay, Segismundo, cuánta vaginalidad. El orgasmo clitoriano se te escapa de la mano. De tan macho ya no encaja. No me digas que el placer es pura paja. Por lo demás correspondo a tus teorías. Estoy llena de manías, sueños, fobias y obsesiones. Solo tu envidia del pene y el diván de tus eunucos administra mis pulsiones compulsivas. Cómo me duele este mundo, Segismundo. La parálisis, la envidia, la neurosis nos gobierna. Cómo me duelen los pobres, cómo jode la miseria. Ahora sí que lo de menos es la histeria. Las histéricas somos lo máximo. Las histéricas somos lo máximo. Solidarias, fabulosas, planetarias, amorosas. Superegos moderados, unilingües para todas a placer. Ay, Segismundo, cuánta vanidad. Infantiloide y malsano, el orgasmo clitoriano. Ay, Segismundo, cuánta vaginalidad. El orgasmo clitoriano se te escapa de la mano. Ay, Segismundo, de tan macho ya no sé si poner punto final o ponerle el punto G. Y ahí nos ouvimos Las histéricas somos lo máximo, recogido en el disco 20 años no es nada de Jesusa Rodríguez y Liliana Felipe. Letra de María Teresa Priego y Jesusa Rodríguez, a música de Liliana Felipe. Jesusa Rodríguez é atriz, dramaturga, diretora de teatro mexicana. E a Liliana Felipe é poeta, cantora, compositora, pianista, argentina. E as duas moram no México, a Jesusa e a Liliana. Seus trabalhos combinam crítica social e humor. É isso, Sil. Hoje, que é o Dia Nacional da Visibilidade Lésbica aqui no Brasil, que foi escolhido durante a realização do primeiro Seminário Nacional de Lésbicas, Senale, que ocorreu o 29 de agosto de 1996. Aqui a gente homenageia a todas as mulheres lesbianas, sapatão do Brasil e da América Latina e do planeta Terra, contra a lesbofobia, visibilidade, apoio mútuo e mulheres juntas. Poesia. Hoje a gente lê aqui com vocês o poema do livro Um Buraco com Meu Nome, de Jarid Arraes. Nascida em 91 em Juazeiro do Norte, na região do Cariri, no Ceará. Jarida Reis é escritora, cordelista e poeta. E autora do premiado Redemoinho em Dia Quente e dos livros Um Buraco com Meu Nome, As Lendas de Dandara e Heroínas Negras Brasileiras em 15 Cordéis. Jarida Reis atualmente vive em São Paulo, onde criou o Clube da Escrita para Mulheres e tem mais de 70 títulos publicados em literatura de cordel. Então vamos ao poema, vamos a esse alimento. Isso é um verdadeiro alimento para a gente nesses tempos, né? Duas cadeiras. Conte para mim sobre como tudo anda difícil e nem a cerveja se paga e nem a escrita se cria. Me conte sobre os imprevistos e as curvas fechadas, sobre os livros abandonados, as exposições vazias de significado. Me fala sobre a rotina que esmaga com as palavras que sempre as mesmas se usa. E sobre a cidade cinza, os rios espumantes, o quilo de sal caro que se come. Me conta sobre as temperaturas altas e os corações apáticos, sobre as relações de supermercado, os produtos políticos. Eu quero ouvir sobre as pequenas vidas, os pequenos instantes de vida que ainda resistem aí. Dos sillas. Cuéntame de lo difícil que es todo, y ni la cerveza se paga y ni se crea la escritura. Cuéntame de los imprevistos y las curvas cerradas de los libros abandonados, de las exposiciones vacías de significado. Háblame de la rutina que aplasta con las palabras que siempre las mismas se usan, y de la ciudad gris, los ríos espumosos, el kilo de sal caro que se come. Cuéntame de las temperaturas altas y los corazones apáticos, de las relaciones de supermercado, productos políticos. Quiero oír de las pequeñas vidas, los pequeños instantes de vida que todavía resisten ahí. Rádio TV Mundo Novo. Rádio TV. Rádio TV Mundo Novo. Rádio TV Mundo Novo. Rádio TV Mundo Novo. Rádio TV Mundo Novo. Vai gravar isso aí. Notícias Global. Aqui são as 7:58. Vamos estender uns 5 minutinhos mais este programa dos Aos Vivos Experimental que hoje está fazendo, desculpem, desde o estúdio da Rádio TV Mundo Novo e desde a casa da Sil Nogueira. Primeira notícia. Da Barra Funda. Da Barra Funda, é isso. Primeira notícia, Sil. A Prefeitura de São Paulo ameaça com despejo a 40 famílias na Zona Sul. Apesar de diversos movimentos e campanhas de despejo zero durante a pandemia, a Prefeitura de Bruno Covas age de forma acelerada com cerca de 160 pessoas que moram há 3 anos num prédio na Zona Sul. Só no estado de São Paulo, mais de 1.900 famílias foram atingidas por remoções durante a pandemia. Lembramos aqui que despejar na pandemia é um crime. Despejar em geral é um crime, mas na pandemia é um crime doble. É um crime e é uma tragédia, né, gente? Os despejos não param. A gente tem aqui uma outra notícia sobre a ocupação Nelson Mandela em Campinas, que sofre também ameaça de despejo em meio à pandemia. A reintegração de posse está marcada para a próxima segunda-feira, 31. E o Sem Teto pedem adiamento dessa decisão. As pessoas moradoras da ocupação Mandela alertam que entre as famílias existem 89 crianças menores de 10 anos, 8 adolescentes menores de 17 anos, 2 bebês prematuros, 7 pessoas grávidas e 10 pessoas idosas. Toda essa gente irá para a rua caso a reintegração seja executada. O movimento também mapeou 62 pessoas que pertencem ao grupo de risco na ocupação, com problemas cardiológicos e respiratórios. E agora aqui, 29 de agosto de 2020, às 8:00 da noite, lembramos que o relator de moradia da ONU pede que o Brasil pare com despejos e remoções. Isso. Mais uma notícia, pessoal, a Secretaria Municipal de Assistência e Desenvolvimento Social, o SMADES, sob o comando de uma senhora chamada Berenice, quer tipificar barracódromos para a população em situação de rua como política de assistência social. Isso mesmo, vocês não ouviram errado o nome, barracódromos. A ideia é simplesmente juntar as barracas da população em situação de rua em algum lugar, oferecer marmitex e sabe sei lá o que mais. Se a pessoa não tiver barraca, fica de fora. Essa senhora Berenice nem considerou melhorar e ampliar as ofertas já tipificadas na rede, como centros de acolhida, mais autonomia em foco, repúblicas, os CEAs para as famílias, por exemplo. Agora a assistência social vai institucionalizar as malocas, inserir a população em situação de rua em projetos habitacionais. Nem pensara, lamentável. Lamentável. Vamos aqui lembrar da campanha Despejo Zero, moradia é questão de vida ou morte na pandemia, né, Lau? Sim, imagine você, durante essa pandemia, sem casa, sem água, sem luz, sem terra, sem teto. A crueldade dos governantes aqui no Brasil e em outras partes do planeta, mas aqui no Brasil é ultrajante. Vamos fortalecer essa campanha, gente. A campanha Despejo Zero, moradia e questão de vida ou morte na pandemia. Agora aqui uma notícia que me foi passada pelo querido amigo Roberto Veríssimo, para quem eu mando um beijo, abraço, um cotobraço, um abravelo, para ele e para todos os amigos Guarani das Tecoas no Jaraguá e no Tenondeporã e em toda a Pindorama. É, o Cinturão Verde de São Paulo. Né, Lau? É isso, essa nota é para os ouvintes ajudarem a divulgar e também colaborar para conseguirmos aprovar a lei do Cinturão Verde Guarani e resistirmos pela preservação das áreas verdes aqui em São Paulo. A pandemia do coronavírus mostra que não existe futuro se a gente continuar destruindo a floresta. Em São Paulo, a maior metrópole das Américas, as comunidades Guarani mantêm em pé o que restou da Mata Atlântica e garante o mínimo de qualidade de vida para nós não indígenas, que eles chamam Juruá. Agora, São Paulo e seus habitantes têm em mãos a oportunidade de aprovar a lei do Cinturão Verde Guarani, que visa reconhecer e valorizar os territórios Guarani como um bem para todos do município. Esse projeto fortalece as ações de recuperação da Mata Atlântica, a proteção dos rios e a produção de alimentos saudáveis cultivados nas aldeias e nas periferias da cidade. Por isso, o povo Guarani quer garantir que esse projeto seja aprovado ainda esse ano e que as suas terras não sejam tomadas pela destruição ambiental e pela especulação imobiliária. A gente lembra um pouco aqui, né, que nesse ano teve aquele episódio com a tenda e isso continua, mesmo com a pandemia, esses entraves continuam acontecendo, como historicamente sempre aconteceram. E a gente está numa região de uma das natureza, de beleza natural mais lindas, né, do mundo, e sobra muito pouco ou quase nada. A Mata Atlântica a gente precisa preservar, pessoal. Vamos lá. Vamos nos articular em defesa dessa proposta e apoiar que essa política seja garantida em lei. Ajuda a fortalecer essa rede, engaje mais pessoas, compartilhe a mensagem do Movimento pela Lei do Cinturão Verde Guarani. Entre tantas ações, os guaranis das terras indígenas do Jaraguá e da Tenondé restauram áreas de matas em meio à pressão da especulação imobiliária, usam sistema de água de baixo impacto que garante água boa e farta na torneira de todas as casas, usam banheiros secos, entre tantas outras alternativas. Sim, o povo guarani nos seus territórios também planta alimentos saudáveis para a soberania alimentar e garante a salvaguarda de variedades de importantes alimentos como batata doce, milho, mandioca, feijão, abóbora e muito mais. Tudo isso livre de veneno. Pois é, aqui lembrando, né, pessoal, acabamos de conversar tão gostosamente aí com a Ariela. São várias e muitas frentes que se interconectam. Vamos unir força e resistir junto para que as pessoas saibam o que elas comem, para que elas possam viver melhor, para que elas tenham um pedacinho de mata né, que a gente consiga construir uma cidade melhor, mais saudável e menos doente, né, que a gente aí reproduz com esse consumismo e esse capitalismo horrível e desenfreado, né, Lau? É isso, assim que ajude, compartilhe o que está fazendo o movimento pela lei do Cinturão Verde Guarani. Isso aí, Cinturão Verde Guarani. Na Argentina, a Argentina declara internet, telefonia e TV como serviços públicos essenciais. Alberto Fernández, presidente da Argentina, decidiu congelar até o fim do ano as tarifas de telefonia celular e fixa, de internet e de televisão paga. A medida foi publicada o passado sábado 22 de agosto no Diário Oficial da Argentina. Esses serviços agora se somam aos de energia, água, gás, transporte, que também estão com os seus preços congelados. O presidente declarou que esses serviços são públicos e essenciais e devem ser garantidos a todos, todas e todos. É mais uma outra notícia. A NASA desmente ao inominável. As queimadas são fruto do desmatamento aqui no Brasil. A NASA mostrou que, ao contrário do que se diz, o governo inominável, os incêndios na Amazônia brasileira aconteceram em áreas de floresta recentemente desmatadas. Douglas Morton, líder do Laboratório de Ciências da Biosfera da NASA, disse que a quantidade de incêndios vista é relacionada ao desmatamento e não são pequenas queimadas relacionadas à agricultura, como afirma o inominável na sua tentativa de criminalização dos povos originários. A NASA também observou que áreas próximas a rodovias concentram queimadas e mostram a relação entre o papel de estradas com a expansão das queimadas. A Amazônia teve em junho o maior número de queimadas desde 2007, com um aumento de 20% nos focos de incêndio comparado com junho de 2019, gente. Isso. A Cátedra Caporelau. Ah, vamos a terminar, chegando já ao final do programa aqui às 8:07, neste programa tão experimental da Casa da Barra Funda, o estúdio da Rua Mundo Novo, com a Cátedra Capora, que promove um curso de extensão em que conhecedores de coletividades indígenas de matriz afro e de periferias urbanas serão palestrantes. Isso, gente, vão ser 8 encontros, cada palestrante vai abordar diferentes modos pelos quais as experiências de adoecimento mobilizam a produção de conhecimento e redes de cuidado e resistência. Vão ser tematizadas as situações de adoecimento por racismo, intolerância religiosa, presença de mineradoras e outras interferências ambientais, epidemias, Covid-19 e outros agentes agressores. Os conhecimentos implicam a formação de redes de cuidado e atuação coletiva que articulam diferentes seres e capacidades que podem ser espirituais, biomédicas, políticas, artísticas. O curso vai ser ministrado pela internet, em modo remoto, totalmente. E a ideia é que seja priorizada a escuta dos palestrantes, né, desses povos, dos indígenas, dos afrodescendentes, centrando o foco nas intersecções entre adoecimento e conhecimento. É aí, assim que se você está interessada na Cátedra Capora, pode se inscrever até o 1º de setembro pelo site do ProExiex, que é www.unifesp.br, ou também buscar no buscador DuckDuckGo Cátedra Capora, e vai aparecer o link para você se inscrever até o 1º de setembro. Só lembrando, gente, aqui, não sei se falamos, mas é gratuito, né, totalmente, esse curso aí, então acompanha. E a gente aqui finalmente vai chegando no final do programa, né, Lau? É isso, nossas fontes informativas hoje foram... O bairro da Vila Angra Brasileira. A Geocovid. CONAS. O Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística. O SUS. Que é o Sistema Unitário de Saúde, né, Sil? Isso mesmo. Observatório Biocruz. Chispas. Infogripe. Mídia Ninja. Raul. Rádio Brasil Atual. Jornalistas Livres. É, a Unifesp. Brasil de Fato. Articulação de Povos Originários do Brasil e Amigos, né? Isso mesmo, a gente agradece muito a companhia de vocês nessa uma hora. Também pedimos aí, desculpa por algum trave, a gente está aqui experimentando e hoje fazendo um programa bem diferente, que como eu contei lá no comecinho, nessa semana fui acompanhar minha mãe no hospital e estou aí cuidando dos meus amigos, tratando de ficar bem longe deles. Aqui estivemos, a Silvia Nogueira desde Barra Funda, a Laura Corcuera, a Juliana Notaire desde a parte de micros do estúdio, e o Gregório Guirado e a Marina Salles desde a outra parte deste estúdio da Rádio TV Mundo Novo, aqui no Condô Cultural. A gente fecha hoje aqui com vocês, com Bros MCs, com Retomada, o mais originário portunhol, seu arrepon autêntico Guarani. Pega a visão, gente. Obrigada, boa noite. Até o próximo sábado. Até o próximo Obrigado, sábado, Lau. Gente. Obrigada, tá. Silvia Nogueira. Bros MCs. Obrigado. Bros MCs. Aqui, como originário portunhol selvagem, autêntico Guarani, Bros MCs. Ao Eté. Aguete, Silvia Nogueira. Aguete. Pra vocês, pra Vilanglo Brasileira, Bros MCs. Eu creio que, pelo Brasil inteiro, vai levantar, ou já levantou, índios esclarecidos como eu, que levantará sua voz em prol da sua raça. Rádio TV Mundo Novo. Rádio TV. Rádio TV Mundo Novo. Rádio TV Mundo. Rádio TV Mundo.